Oi, pessoal, aqui quem fala é o Sabiá Linguarudo e eu vou acompanhar você com um comentário para essa primeira parte do vídeo que dá conselhos sobre entrevistas de emprego no Quebec, certo? Então, eu tenho duas observações para fazer aqui nessa primeira parte. A primeira é de que não trabalhe com palavras isoladas. Ao invés de tentar memorizar uma palavra, tente memorizar toda uma frase, todo um contexto. Por exemplo, se você quer trabalhar com a palavra question, não tente memorizar a palavra question, que significa pergunta. Tente ver as outras palavras que vêm junto com a palavra question, como poser e répondre. E tente trabalhar com expressões inteiras de sentido, que têm um sentido mais específico do que palavras, que são vazias de sentido e são muito difíceis de serem memorizadas. Acredite, é muito mais fácil você se lembrar de uma frase de um texto que você trabalhou do que de uma palavra, por incrível que pareça. Então, vamos trabalhar com expressões do tipo poser une question, répondre à une question, que aí a gente aprende a regência do verbo e a forma como as palavras se relacionam. Poser une question, fazer uma pergunta. Répondre à une question, responder a uma pergunta. Então, les intervieweurs peuvent poser une question. Comment répondre à des questions? Difficile. Então, répondre à une question, poser une question. O outro conselho que eu dou aqui, a outra observação que eu faço, é o pronome Y, que aparece lá no final, né? De conseil pour mieux y répondre. De conseil pour mieux y répondre. Então, y está substituindo o quê? Está substituindo à des questions difficiles. À des questions difficiles. Répondre à des questions difficiles. Y répondre. Por exemplo, nessa frase. Les intervieweurs posent des questions difficiles. Les intervieweurs posent des questions difficiles. Moi, je ne sais pas comment y répondre. Les intervieweurs posent des questions difficiles. Moi, je ne sais pas comment y répondre. Então, os entrevistadores, os recrutadores, fazem perguntas difíceis. Eu não sei como respondê-las. Então, como responder essas perguntas? Comment répondre à des questions difficiles? Comment y répondre? Comment y répondre? Então, o i substitui esse complemento contextual, que começaria com a preposição a.